A sua rádio onde você estiver e vamos tocar música até meio-dia, porque hoje não tem o front, tá? Brincadeira, brincadeira, tem sim, 1º de abril, hein? Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado, 1º de abril, e acredite se quiser, né? Véspera de eleição municipal aqui em Foz, hoje também dia da mentira, amanhã dia dos candidatos. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front Transamérica até meio-dia e rindo para não chorar da desgraça do dia a dia, né? Hoje vamos ter música, informação, opinião, descontração, divulgação de pesquisa. Pesquisa não, né? 1º de abril, tá? E a sua participação através do WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E já é amanhã. Se você mora aqui em Foz e ainda não se decidiu, né, em quem votar para prefeito, é bom acordar para a vida, viu? Porque será neste domingo que estará nas suas mãos a decisão sobre o prefeito e o vice que comandarão a prefeitura da cidade até dezembro de 2020, na eleição suplementar convocada em razão da impugnação, né, do candidato mais votado, Paulo McDonald Guise, na eleição do último mês de outubro. No páreo estão 6 candidatos a prefeito e seus respectivos vices em eleição que será decidida em turno único, né? Uma vez que Foz do Iguaçu não conta com a quantidade mínima necessária para que o resultado seja decidido em 2 turnos. E vamos repassar aqui quem são os candidatos, porque, por incrível que pareça, né, como a campanha foi mais enxuta e com menos destaque na televisão e no rádio, né, ainda há quem não saiba aí quem são os 6 candidatos. Então, vamos lá por ordem de número. O candidato número 13, Marcelino Vieira de Freitas, do PT, tendo como vice Sandro Santos, do mesmo partido. Número 18, Felipe Mansur, da Rede, tendo como vice Joane Vilela. A coligação chama-se Foz Acima de Tudo. Candidato número 19, Tenente Coronel Janque, do PTN, tendo como vice o empresário Carlos Osório. Coligação Resgata Foz. Candidato número 23, Osli Machado, do PPS, com Eduardo Espada, do mesmo partido, como vice. Candidato 43, Irineu Ribeiro, do PV, com Maria Cirlei como vice, né, coligação Reconstruir Foz. E candidato 55, Chico Brasileiro, do PSD, Newton Bobato como vice, coligação Foz levada a sério. Eis os 6 nomes, né? O ato de votar em si dura poucos segundos, já que são apenas 2 números para você digitar na urna. As consequências, no entanto, vão durar por pelo menos 3 anos e meio, então pense bem no que vai fazer, analise quais são as propostas, quem é o candidato, quem está apoiando o candidato, qual é o histórico, né, desse candidato no cumprimento daquilo que fala, enfim, qual é o conhecimento também do candidato em relação àquilo que está falando, enfim, né, não se dê o luxo de ser enganado sob risco de pagar uma conta mais que indigesta pelos próximos 3 anos. Use as ferramentas a seu favor, isso mesmo nas redes sociais, né, onde predomina a baixaria e a boataria, porque ali também é possível fazer um filtro e encontrar informação consistente e que auxilie na hora da escolha do voto, né? E uma vez decidido, faça o seguinte: ajude os indecisos, né? Convença os amigos, convença a família, os colegas, enfim, de que o candidato que você escolheu, e isso pensando no interesse coletivo e não no próprio umbigo, tá, é mesmo o melhor candidato para gerir aqui a terra das cataratas. E, principalmente, né, vote. Não fique ausente da votação, porque as consequências de uma omissão agora podem aí muitas vezes ser tão ruins quanto as consequências de um voto errado. Se não houver candidato que lhe agrade, né, tente votar no menos pior, nem que seja só para impedir prejuízo maior, né? Essa visão não é a ideal, mas, enfim, ainda é preferível do que omitir-se do processo. Programa Front até meio-dia. A gente não sabe quem é que tá do nosso lado, quem é que tá do nosso lado. Existe muita gente covarde querendo se aproveitar do que é certo e acabam se tornando errado. Mas eu tenho esperança, vejo nos olhos de uma criança. faz a nosso favor. Que não disparam fogo, somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. Eu uso armas a nosso favor. Para o fogo, somente alegria e amor. Chega de morte, chega de guerra, chega de problema nessa grande esfera. Chega de roubo, chega de ladrão, político fingindo ser um bom cidadão. Chega de mentira, chega de corrupção, é só notícia ruim quando tu liga a televisão. Nós somos todos iguais, sendo do mal ou do bem, todos podemos ser felizes também. Eu uso armas a nosso favor. Para o fogo, somente alegria e amor. Eu uso armas a nosso favor. Que não dispara o fogo, somente alegria e amor. Música aqui no Front. Sabe por que que não vai sair nenhuma pesquisa eleitoral hoje, véspera da eleição? Não é porque a Justiça Eleitoral anda meio cabreira e não autoriza, mas porque hoje, dá uma olhada no calendário, né? 1º de abril, e a pergunta, alguém vai acreditar em pesquisa divulgada no dia da mentira? Ainda mais com o histórico aqui de Foz? Não rola, né? Mas nós aqui no Front, claro, temos uma pesquisa inédita, exclusiva, então chame o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio, a tia, a oficial, a outra, o político, o cabo eleitoral, enfim, chama todo mundo, chamou? Vamos lá, todo mundo saindo no braço aí na sala já? Então tá, vamos nessa. Pesquisa exclusiva elaborada pelo IFP, Instituto Front de Pesquisas, entre os dias 28 e 30 de março de 2017, tendo como público-alvo moradores de Foz do Iguaçu com idade entre 16 e 65 anos, moradores de ambos sexos, todas as faixas de renda e distribuição geográfica pelas quatro grandes regiões da cidade. Foram entrevistados 694 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Bom, vamos lá, né? Divulgação dos números. O IFP perguntou aos entrevistados: atenção, se a eleição para prefeito fosse hoje em Foz do Iguaçu, qual casa noturna você escolheria? Temos um empate técnico, hein? Porque 20,48% dos entrevistados disseram que escolheriam a UDS. 20,39% dos entrevistados disseram que votariam na ONU. Já 20,34% dos entrevistados responderam não, pelo amor de Deus. 20,17% dos entrevistados responderam só tô de boa. 20,08% dos entrevistados disseram acho que vou ficar em casa mesmo, sei lá. Empate técnico, portanto, né, entre os 5 principais concorrentes na disputa, mas, pera aí, deixa eu somar isso aqui. Produção, essa pesquisa aqui acho que furou, hein, porque deu mais de 100% essa soma aqui. Programa Front até meio-dia. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando

fecharam em banho-maria, publicaram as nomeações, a imprensa bateu de novo, apontando irregularidades em pelo menos dois dos nomes. Michel Temer mesmo assim nomeou, para fazer o quê? Para depois desnomear. Enfim, vai entender, né? Mas voltando ao assunto da terceirização, já que agora vale tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou terceirizar uma das atividades fins do programa Fronte, né, que é a apresentação. Vou terceirizar, pagar ali um quinhentão, né, para um trouxa qualquer fazer esse trabalho que eu faço hoje e embolsar o resto. O que vocês acham? E o trouxa qualquer, no caso, vem cá, é o homem do Google, versão nacional do buscador. Vou abrir aqui, né, fiz sinal com a mão porque ele não tá me ouvindo. Vamos lá, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Bom dia. Agora sim, Guilherme. Bom dia. Você quer falar comigo? Quero sim. Ó, a partir de agora, você é o apresentador terceirizado do programa. O que você acha? Puxa vida, Guilherme. Muito obrigado. Estou muito emocionado. Que bom, cara. Que bom, porque é óbvio que eu escolhi você pensando na qualidade, né? E não em questões como custo, enfim. Você sabe disso, né? Claro que sei, Guilherme. Então apresenta aí, porque o microfone é todo seu. Eu vou ali contar o dinheiro e volto. Sei lá, quem sabe quando, né? Fica à vontade. Claro que sim, Guilherme. Sou muito bom para fazer programas. Ha. Um beijo e um abraço bem apertado para todas as ouvintes lindas. Maravilhosas, cheirosas, quero muito vocês, suas lindas, vou chamar uma música, enquanto eu entro em contato com vocês, mulheres lindas, me liguem, me acessem, me usem, miau. Acho que isso aí não vai dar muito certo não, né, ô homem do Google, seu contrato terceirizado, ó, foi cancelado, agora, olho da rua pra você, tchau e bênção, Fronte Transamérica, até meio-dia. Transamérica. Todo Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa neste sábado, olha só, em 1º de abril, quadro Engana que a gente gosta, com a versão em dose dupla da trilha mais debochada da face da Terra. E sobe o som! E adivinha só pra quem a gente dedica a edição de hoje do quadro, adivinha só, né? Pra eles, claro! Nossos ilustres políticos, ou seria melhor dizer representantes, né? Porque em teoria é isso que eles são quando são eleitos, né? Representantes também da nossa capacidade inventiva, porque é cada história que eles contam, olha, tem cara aí que tem que ser estudado não só pela NASA, né? Mas pelos roteiristas de Hollywood, porque como é que pode? E como neste ano, por uma feliz ou infeliz coincidência, o 1º de abril também é véspera de eleição, fica aqui uma dúvida no ar, né? Será que alguém vai ter coragem de divulgar pesquisa eleitoral no dia de hoje, mesmo aí que a justiça autorize, né? Eu já fiz essa pergunta, porque já imaginou? Pesquisa de 1º de abril? Alguém acreditaria? Olha, se já tá difícil acreditar em pesquisas em dias normais, né? Quem dirá hoje, 1º de abril e véspera de eleição. Oh, E ainda hoje eu vou pedir para a mulher do Google, versão nacional do Buscador, fazer um repasse a respeito das mentiras, né, mais contadas nessa eleição aqui na cidade. Mas o que rolou aí de golpe baixo, especialmente nessas últimas semanas? Impressionante, hein? Teve de tudo aí, desde cabo eleitoral, quase saindo na porrada nas redes sociais, também há questionamento sobre religião e opção sexual. E aí eu pergunto especificamente quanto a esses dois quesitos, né? Nós estamos elegendo prefeito ou vigário de paróquia? Prefeito ou porteiro de boate? Porque pelos níveis de algumas discussões, olha, sinceramente, viu? E as promessas, as sensacionais promessas. Entra eleição, sai eleição, alguns discursos aí nunca mudam. Por exemplo, zerar a fila de espera na saúde, frase que passou na boca de praticamente todos os candidatos, né, durante a campanha. Que mais? Essa é boa também. Rever a cobrança do IPTU, ar-condicionado nos ônibus do transporte coletivo, atrair indústrias e gerar empregos, construir viaduto no trevo da Costa e Silva, tirar os caminhões do centro, enfim, olha, se você voltar 21 anos no tempo, lá na eleição de 96, né, vai ver que muitos desses assuntos já eram discutidos na época que o Daijó foi eleito prefeito. Pois é, são ciclos que voltam, voltam e dão tanta volta que acabam se perdendo pelo caminho, né? Não é possível, é impressionante. Mas a incômoda verdade é a seguinte: não dá pra esperar, né, que os políticos e os partidos mudem por conta própria, eles próprios, se o eleitor também não mudar, né? Sem mudança de comportamento, de atitude, também de critérios de escolha na hora de destinar o voto, não vai mudar nada, porque a situação tá bem cômoda pra alguns, né? Então só reclamar não adianta. Ó, faça a sua parte também. E no final das contas, acaba sendo isso, né? Pense bem no que você vai fazer amanhã, afinal, se voltar a errar, quem vai pagar a conta? Claro, você, né? E o resultado será pelo menos mais 3 anos e meio de lenga-lenga do tipo engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo de hoje aqui no Front Transamérica. Nós voltamos em 2 minutinhos, tá? 2 minutinhos, isso não é mentira, ok? Fazer programa em 1º de abril é sempre mais complicado por causa disso, né? Ainda mais, sei lá, 1º de abril, véspera de eleição. As pessoas aí ficam meio cabreira com o que a gente fala ou deixa de falar, né? Na volta do intervalo tem um atrativo muito bacana e praticamente desconhecido aqui da fronteira, retratado no quadro Maravilhas Daqui. Tem também um compilado das notícias verdadeiras mais estranhas da semana. Tem o oráculo virtual da Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Hoje ainda tem o 7-1 da semana. Pois é, né? Não tá fácil pra ninguém. Fronte Transamérica até meio-dia. Já voltamos! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.